Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, hoje aqui presente neste jogo, o Académico de Viseu Mogueirense, como é que o Presidente da Câmara está a viver estes momentos de tragédia que se abateu sobre a equipa da Mogueirense e depois como é que viu também esta vitória do Mogueirense aqui em Viseu? Eu acho que o mais importante hoje não há vitórias. A grande vitória é que o nosso Presidente consiga vencer o maior desafio da vida dele, que neste momento decorre naqueles quartos dos hospitais da Universidade de Coimbra, porque as vitórias no futebol são efêmeras. Penso que para este grupo, sobretudo, é uma vitória importantíssima em termos psicológicos, porque mais do que ninguém gostariam de ganhar este jogo para oferecer ao seu adjunto, a um homem da sua família desportiva, porque uma equipe de futebol, e eu que fui treinador de futebol tantos anos e hoje sou presidente do município, sei que no futebol é uma equipe, é uma família, e eles acabaram de perder uma pessoa da sua família e todos nós sabemos esse sentimento de perda que nós temos. Por isso eu sinto muito orgulho de hoje estar aqui como Presidente do Município a dar um abraço a estes jogadores, solidariedade independentemente de terem ganho ou de terem perdido. Para mim não era importante, porque o jogo mais difícil está o nosso Presidente neste momento a disputá-lo e eu espero é que esse jogo seja ganho, porque as vitórias do futebol são efêmeras, valem o que valem. E, de qualquer maneira, quis estar hoje aqui presente para marcar que o Conselho de Oliveira do Hospital está, neste momento, com a Associação Desportiva de Nogueirense. Isso para nós é muito importante. Obrigado, Presidente.